suas mãos sedutoras eu não vejo mais ninguém. Essa operária divina que lá no subúrbio ensina as criancinhas a ler. Naturalmente condena na sua vida serena o meu modo de viver. Condena porque não sabe que toda culpa lhe cabe de eu viver ao Deus dará. Menino querendo ser para com ela aprender novamente o beabá. Lume atrás de um astro, atrás dela eu tomo o trem. E no trem das professoras, em que outras vão sedutoras, eu não vejo mais ninguém. Caprichos de amor me prender. Pago com meu dinheiro, amor, quero. E pago com meu quero dinheiro, ver, amor, quero ver. Quero ver, amor, quero ver as cadeiras bonitas remexer. Eu quero ver tuas cadeiras remexer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando a morena me abraça, meu Deus, que prazer. Quero ver, amor, quero ver. Quero ver, amor, quero ver. Se papai nunca chega a saber. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver teus caprichos de amor me prender. Pago com meu dinheiro, amor. E pago com meu dinheiro, amor. Quero ver, quero ver, amor, quero ver. As cadeiras bonitas remexer. As cadeiras remexer. Eu quero ver, eu quero ver. Tua nágua arrendada me bota a perder. Quero ver, amor, quero ver. Quero ver, amor, quero ver. Teu zoinho virar sem querer. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Teus caprichos de amor me prender. Pago com meu dinheiro, amor. E pago com meu dinheiro, amor. Quero ver. Quero ver, amor, quero ver as cadeiras bolir, remexer. Eu quero ver tuas cadeiras remexer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Meu coração bate tanto que chega a doer. Quero ver, amor, quero ver. Quero ver, amor, quero ver. Quando vai acabar de bater. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver teus caprichos de amor me prender. Pago com meu dinheiro, amor. Quero e pago com meu quero dinheiro, ver, amor. Quero ver, quero ver, amor. Quero ver as cadeiras bonitas remexer. Eu quero ver tuas cadeiras remexer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver as cadeiras da nega remexer. Abrindo o gramofone, Bando da Lua, de Léo Cardoso e Ademar Santana, Quero Ver. Silvio Caldas, de Benedito Lacerda e Jorge Farage, Professora. Carmen e Aurora Miranda, de João de Barro e Lamartine Babo, Cantores do Rádio. Na sequência, Manezinho Araújo. Não gostava de usar roupa por baixo. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. Antigamente, quando a gente se beijava no stand, se separava, pois o beijo não ilude. Mas hoje o moço, quando beija a namorada, fica de boca grudada, parece que leva grude. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. E um almoço, uma perna beliscando, fiquei foi suspirando, disso nunca a gente acha. Mas de momento essa moça com bondade foi dizendo, é a vontade, minha perna é de borracha. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. Fui convidado pra uma festa de rigor, onde a gente de valor ia todo encasacada. A minha sogra pra bancar a saliente levou roupa só na frente, mas atrás não tinha nada. Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. Indo com a mulher e pensei lá o que quiser, mas direita que eu não acho. É que por cima pouca roupa ela usava, além disso não gostava de usar roupa por baixo. Cumaé é o nome dele. Cumaé é o nome dele. Cumaé é o nome dele. O Cumaé é o nome dele. Thank you.

Irmãs Pagãs de Assis Valente e Nelson Petersen, Pra Que Você Me Tentou. Francisco Alves e Mário Reis, de Noel Rosa, É Preciso Discutir. Noel Rosa dele, Mulher Indigesta. Agora vamos ouvir Augusto Calheiros. Sou caboclo brasileiro, tenho sangue de guerreiro, descendente de Tupi. Já andei por outras serras, tenho visto muitas terras, uma nossa nunca vi. Tenho amor à minha terra, que belezas ela encerra nesses matos do sertão, onde os nossos índios bravos nunca se fizeram escravos de qualquer outra nação. A terra tem cascatas, tem mistérios nessas matas e traduz belezas mil. Minha terra tem perfumes que até Deus já tem ciúmes destas terras do Brasil. Folhas verdes e amarelas, céu azul cheio de estrelas, como não existe igual a imagem da bandeira desta terra brasileira, neste mundo é sem rival. Thank you.

de pedra é pau. Ele tem, ele tem, ele tem dinheiro mal. Quando eu digo pedra é pedra, ele diz que pedra é pau. Aracy de Almeida, de Rubens Soares e Wilson Batista, Gênio Mal. Assim encerramos a edição de hoje do programa Gramofone, com apoio de produção de Camila Camazano dos Santos. A apresentação, Celso Brambila. Gravação, Nivaldo Monteiro. Edição e montagens, Emerson Ramos e Carlos Lima. Seleção musical, Márcio Barker. A Cultura AM apresentou... Gramofone. Domingo às 5 da tarde, você tem um encontro com Solano Ribeiro e a nova música do Brasil. Um programa